Graça e paz, irmãos, irmãs. Nós vamos dar continuidade ao trabalho de espalhar santidade bíblica sobre a terra. São 6 anos de trabalho e 2 meses, e nesse último mês você não recebeu mensagem porque o nosso celular antigo travou. E tendo travado, nós procuramos destravar, não conseguimos, depois levamos a uma loja especializada e, pelo excesso de mensagens que tinha no celular, mais imagens e figuras e tudo mais, nós não conseguimos, nem a loja especializada conseguiu recuperar aquele número. Portanto, nós estamos com um novo telefone, um novo número, e eu já passo para você agora. O novo número do telefone para Santidade Bíblica é 33 998 396732. Repito, 33 998 396732. Para aqueles de fala hispânica, nem todos acho que utilizam 6 como meia, né? Então fica mais fácil para você entender. 33 998 396732 ou 6732. Irmãos, nós vamos dar continuidade a partir do livro de Jó. Vamos falar sobre um drama humano que é o sofrimento. Esse livro é um espetáculo. Ele é um espetáculo da Bíblia, porque, com relação, por exemplo, à salvação de Jó, há toda uma controvérsia de Deus com Jó. Mostra-se a sabedoria. O livro é apresentado, no que tange à salvação, em prosa e também trata do céu e da terra. Mas não é só isso, para você ver a grandeza. Há um grande debate com o homem Jó. E nesse debate vão surgir algumas personagens. A palavra de solução de Eliú, a defesa final de Jó, o terceiro ciclo de argumentações, o segundo ciclo de argumentações e o primeiro ciclo de argumentações. Isso segundo aqui o diagrama de conteúdo da Bíblia King James atualizada. Então se dá a discussão teológica. E no caso do homem Jó, a discussão teológica se apresenta às vezes em prosa, mas também às vezes em poesia. E se dá nas terras de Uz, que é no norte da Arábia, se localiza no norte da Arábia. O período patriarcal, aproximadamente cerca de 2000 antes de Cristo. Ou seja, estamos falando de algo em torno de 4000 anos atrás. Se dá toda essa narrativa, muito provavelmente, segundo os exegetas. É claro que há uma divergência na exegese, e alguns colocam bem mais para frente, outros colocam mais para trás na história, e eu acompanho esse grupo, ou seja, de que essa controvérsia na prática aconteceu no período patriarcal. E é claro que depois pode ter sido acrescido por outros elementos, principalmente no exílio da Babilônia e no pós-exílio, no retorno para casa, mas os acréscimos possivelmente podem ter sido feitos no exílio da Babilônia, um exílio que foi muito difícil para o povo de Israel, mas também foi muito fértil, porque era uma hora em que eles estavam perguntando sobre todos os dramas e todos os elementos do sofrimento humano. Bom, no que diz respeito a isso, esse é o dilema. Esse é o dilema principal. Há uma controvérsia entre Deus e Satanás, há um conflito entre o Senhor e essa personagem maligna. Esse conflito é narrado em prosa e trata do céu e da terra. E o alvo são capítulos que nós vamos ver um a um, temas, lugares, época e tempo. Que Deus nos abençoe nesse trabalho e Deus abençoe você quando estiver também lendo esse texto e esse texto fale poderosamente ao seu coração. Nós estamos então introduzindo o livro de Jó. Eu repito, provavelmente essa narrativa se dá no período patriarcal. A história, para você entender mais ainda, a história dessa narrativa se dá no período patriarcal. Então lembre lá de Abraão, Isaque, Jacó, ou até antes, os patriarcas que vieram antes, mas sobretudo nesse tripé, Abraão, Isaque e Jacó, que pode ter recebido alguns acréscimos no período exílico, né? Ou pré-exílico, ou no exílio, ou alguns até se aventuram a dizer que é posterior ao exílio. Eu acompanho essa ideia de que essa narrativa trata do dilema do sofrimento humano no período patriarcal. Muito bem, irmãos, dito isso, vamos ler o texto bíblico. Eu só lembro a você que nós tínhamos falado pela última vez, apontando o total geral até o dia 7 de janeiro de 2026, com 517.228 escutas ou visualizações, escutas no WhatsApp, escutas no blog ou visualizações no YouTube. 517.228. E agora nós então temos esse número e vamos até colocar dois números para você à disposição, mas ainda não o fizemos. Temos esse número que eu passei, 33998 3967 32. Vejamos o texto no seu capítulo primeiro. A história de Jó na terra e no céu. Havia um homem na terra de Uz, ou Uz, como conhecemos, e seu nome era Iov. ou Jó. Ele era um ser humano bom, honesto, justo, amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos servos a seu serviço. Era o homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente de sua época. Seus filhos costumavam visitar uns aos outros e cada vez um deles preparava um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Assim que passava o período das festas e banquetes, Jó os mandava chamar e fazia com que se santificassem por meio dos ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocaustos, isso é, sacrifícios completamente queimados em nome de cada um de seus filhos, pois pensava: talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemado contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Com relação a Deus e o Concílio Celeste, irmãos e amigos, certo dia os anjos, versículo 6, certo dia os anjos, isso é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante Yahvé, o Senhor, e Satã, o acusador, aproximou-se junto com eles. Então, Yahvé questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então Yahvé: observaste meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Diante dessas palavras, Satanás contestou a Yahvé, questionando: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo que ele possui? Tu pessoalmente tem abençoado todas as obras das mãos desse homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Então Yahvé declarou ao acusador: concedo-te poder para destruir tudo que ele possui. Apenas não estendas a tua mão contra a pessoa dele. E Satã deixou a presença de Yahvé. Irmãos, percebam, antes de completarmos o capítulo com o início das provações sobre Jó, o texto é maravilhoso e trata do drama do sofrimento humano. E, diante desse tema, surge uma pergunta: pode o justo vir a sofrer na terra? Não é sempre que uma árvore dá exatamente os frutos da natureza a qual pertence, ou seja, se é uma bananeira, não vai dar morango, vai dar bananas. Se é uma outra fruta, vai dar o fruto segundo aquilo que ele é. E isso é uma máxima teológica. Essa é uma questão inquestionável. Essa é uma questão que nós, um axioma, uma questão que nós não podemos deixar de considerar. Em 99% dos casos, é isso mesmo. Uma árvore boa dá bons frutos, uma árvore má dá maus frutos. Mas em 1% dos casos, nós encontramos pessoas que foram abençoadas poderosamente por Deus, andaram na sua presença e ainda assim sofreram, ou sofreram por questões políticas, ou sofreram por questões econômicas, ou sofreram por questões sociais, ou sofreram por questões ideológicas. E é claro que você já está pensando, é claro. Ora, Jesus não pecou. Jó ainda é sujeito ao pecado, mas Jesus não pecou. E sendo completamente santo e justo, por que lhe coube o sofrimento? Aí você vai encontrar a resposta para a pergunta, entendendo que Jesus veio justamente para fazer um sacrifício único e suficiente. E por isso ele sofreu das agruras, das dificuldades políticas na sua época, com o Império Romano, com os próprios judeus, e ele sofreu. Os seus discípulos sofreram. Na igreja primitiva houve sofrimento. Muitos foram perseguidos. Tiago morreu nos 5 primeiros anos após a morte de Jesus. Paulo provavelmente foi decapitado. Pedro provavelmente morreu crucificado de ponta cabeça, segundo a tradição dos historiadores da igreja, e até algum historiador judeu também, como Flávio Josefo. Então, se Jesus fez parte desse 1%, podemos considerar que pode acontecer de alguém que tenha vivido em absoluta santidade, passe por provações, por lutas, por perseguição. E aí você pode estar perguntando: não disse o profeta que ele levou sobre si as nossas dores, falando sobre Jesus? Então, se ele levou sobre si as nossas dores, por que temos que passar por algum sofrimento? Surge essa questão e nós vamos responder ao longo dessas ministrações. É verdade que ele sofreu as nossas dores e levou sobre si as nossas aflições, mas isso tudo não elimina o fato de que, mesmo buscando a face do Senhor, nós ainda soframos nessa vida. Aliás, eu quero lhe dizer que dentro desse 1% aproximadamente, né, só como figura de linguagem aqui, esse mínimo possível, dentro desse mínimo estão as pessoas que entregaram-se mais ao Senhor. E por entregarem-se mais ao Senhor, sofreram perseguições malignas, ou seja, do próprio Satã que aparece aqui, E essas perseguições malignas se revestiram de questões políticas, outras sociais, outras econômicas, outras ideológicas. Homens absolutamente impressionantes, mulheres absolutamente impressionantes, que buscaram a santidade em todo o tempo, sofrem até hoje. Sofreram e sofrem até hoje, justamente por essa opção, porque batem de frente com o mundo. Irmãos, há outras questões que nós temos que considerar quando começamos a perguntar nesse texto e a ler esse texto. Ora, eu estou sofrendo porque meus avós, meus pais, não tinham um determinado poder aquisitivo que me desse mais conforto, em contraponto àqueles que têm extremamente o necessário para suas vidas. E tiveram a sua vida, então, facilitada. É uma verdade o que você está considerando. É uma verdade. Pode ser isso que está acontecendo pelos nossos pais, por exemplo, e a nossa família. Há outros que vão fazer outras considerações. Não são os nossos pais, mas sou eu mesmo. Que tendo buscado a face do Senhor, sofro essas dores. E como? Se eu busco a justiça, eu busco fazer as boas obras em todo o tempo, eu busco ser uma pessoa agradável, porque eu estou sofrendo. Você está sofrendo exatamente por isso, porque a sua vida se contrapõe à ideia desse mundo. Então, como eu digo e repito, questões sociais, questões ideológicas, alguns podem estar ouvindo, nós lembramos do relatório, em algumas nações onde o evangelho é perseguido, e é perseguido caracterizando um elemento ideológico. E nessa ideologia, muitas vezes, o cristianismo não é bem-vindo. E muito mais um cristianismo autêntico, verdadeiro. Porque há nações onde há liberdade para um cristianismo estatal, ou seja, um cristianismo que o Estado aprove. E geralmente figuras religiosas até são toleradas. Desde que façam parte do esquema dessa ideologia, do agrupamento partidário dessa ideologia, e assim por diante. Então, podem ser questões econômicas que fizeram com que você sofresse, questões políticas, como estou mencionando, questões ideológicas. Como estou mencionando, e questões sociais que fizeram com que a sua trajetória fosse mais dolorosa. Talvez por esses elementos anteriormente mencionados. O fato é que a questão do sofrimento está posta, tanto para aquele que buscava ser justo lá na época patriarcal, aquele que foi justificado pela fé e tem paz para com Deus, mas sofre sofrem algumas questões e pode sofrer grandemente uma perseguição. Eu conheço pessoas que são perseguidas. Perseguidas mesmo, e não conheço de modo distante, não, conheço de proximidade, pessoas que são perseguidas, ou porque têm uma, por exemplo, uma ascendência judaica, outros são perseguidos pela fé em Cristo Jesus. A questão do sofrimento está posta e nós não podemos fugir a ela. Tanto no Antigo Testamento, a busca da justiça, como o justificado pela fé, essa questão está posta. E 90 e tantos por cento, a pessoa vai desfrutar daquilo que vive, ou seja, vai ter bons frutos e vai viver uma vida. Sem tantos percalços, porque uma árvore boa dá bons frutos. Mas em algumas questões, em algumas situações, todos nós somos acometidos pela questão do sofrimento humano. E diante dessa questão que está posta, há um livro absolutamente fantástico, escrito em prosa e verso, que vai responder totalmente a isso. Eu vou encerrar o início das provações sobre Jó, mas antes ainda quero considerar um elemento. Os seres angelicais, irmãos, os chamados aqui filhos de Deus, formam uma espécie de concílio celestial no texto, permanentemente na presença do Senhor. Yov, ou I-O-Bosh, e o nome hebraico, é o nome hebraico de Jó, que significa pesaroso, um homem íntegro, completo, justo e honrado, o que não quer dizer que ele fosse impecável. Então, ele não experimentou a justificação pela fé, porque está muito antes disso. Mas era um homem impecável. Buscava ser impecável, melhor dizendo, porquanto ele próprio soube reconhecer os seus pecados, ainda que defendesse sua integridade moral. Jó temia, amava reverentemente a Deus. O termo hebraico Satã, ou Satã, como conhecemos, significa acusador, adversário. Em Jó, a palavra Satã, ou Satã, recebe o artigo definido, o adversário. Então, é particular. No texto hebraico, de 1 Crônicas 21, tal artigo não é mais usado, pois na ocasião esse termo já era empregado como nome próprio. É importante notar que é Yahvé, o Senhor Deus, e não Satanás, quem inicia o diálogo. Interessante, né, irmãos? O Senhor é quem começa o diálogo e que leva à questão da aprovação de Jó. O acusador é arrogante, porquanto tem a petulância de acusar o homem a quem Deus elogia e perdoa. Ele questiona sua lealdade, afirmando que o amor e devoção de Jó são interesseiros, dependendo das bênçãos de Deus, das bênçãos que o Senhor dá àquele homem. Acusação que se torna o âmago do ataque feito no livro de Jó contra o próprio Deus e contra o seu servo fiel. Ou seja, o adversário recebe permissão para testar o homem, contudo é mantido dentro de certos limites, como eu li, não toque na vida dele. É importante notar que Satanás, em todo o mal que pratica entre a humanidade ou em meio à natureza do Éden até o Apocalipse, está absolutamente sujeito ao poder e soberania de Deus. Também deixo como último registro, mas eu vou falar isso várias vezes para você poder entender o livro. é parte da teologia judaica ortodoxa. Então, a reta doutrina do judaísmo é parte da compreensão deles que Satanás não é o adversário, diferente dos cristãos. Satanás não é um adversário. Para eles, Satanás é um anjo que está lá junto com a corte celestial de anjos, e quando Deus quer fazer um serviço, nós podemos chamar um serviço sujo, quando Deus quer provar alguém, quando Deus quer tratar com alguém, então o Senhor envia Satanás para que aquele homem seja, homem ou mulher, seja provado. A história de Saul, por exemplo, mostra isso. Os judeus dizem: é um espírito mau que foi mandado por Deus. Repito, é um espírito mau que foi enviado por Deus. Então, esse espírito mau pode ser um instrumento de Deus para tratar a vida das pessoas. A compreensão dos judeus é essa, mas a compreensão cristã não é essa. Jesus deixa claro que o inimigo, Satã, o adversário, é alguém que foi expulso, que se contrapõe radicalmente à vontade de Deus, foi expulso da corte celestial e fica tentando Jesus e tenta. Lança tentações sobre os seres humanos. Então, a compreensão cristã é diferente da compreensão judaica. Você precisa saber a judaica para entender a trajetória do livro, porque é assim que eles imaginavam que era a questão. Mas, para nós, é claro que o adversário é alguém que caracteriza-se como inimigo frontal, efetivamente frontal, da pessoa do Senhor e dos servos do Senhor. Muito bem, sigamos. Versículo 13, o início das provações sobre Jó. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam desfrutando de um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro chegou trazendo a seguinte notícia: eis que teus bois estavam lavrando a terra e as jumentas pastavam perto deles. Então, repentinamente, surgiram os sabeus e os atacaram e os levaram. Não obstante, eles ainda mataram teus servos ao fio da espada, e só eu consegui escapar para poder contar-lhe o que aconteceu. Aqui começa, então, o ataque frontal do maligno. Versículo 15, versículo 16. Enquanto o mensageiro ainda estava falando, chegou outro e exclamou: fogo de Deus caiu do céu, incinerou as ovelhas e os servos e os consumiu. E eu fui o único sobrevivente e vim lhe informar o que ocorreu. Olha o que eu disse. Para essa pessoa, era um fogo de Deus. E esse fogo de Deus é que fez com que as ovelhas fossem queimadas, os servos consumidos. Para a compreensão deles, isso era possível. Mas, na verdade, não era o Senhor. Foi o Senhor quem permitiu, mas o Senhor não desejava nem realizou isso. Ele permitiu que Jó fosse tentado. Enquanto ele ainda explicava o ocorrido, veio outro mensageiro e disse: os caldeus dividiram-se em três grupos. atacaram os camelos e os levaram, e ainda mataram os teus servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. De novo, a ideia judaica. E, de novo, um respaldo histórico. Como aqui o texto fala dos caldeus, nós podemos, dos sabeus primeiro e depois dos caldeus, nós podemos saber que se trata efetivamente do terceiro milênio antes de Cristo, ou final do segundo milênio. Tá bem? Historicamente, o texto está tratando desse período. Pode até ter sido escrito e composto em várias etapas, ou em mais uma etapa posterior, mas o texto está falando daquele período. O texto está falando dos patriarcas, por isso a presença dos sabeus e dos caldeus. Investigue isso e você vai entender mais. Enquanto esse acabava de dar sua informação, versículo 18, chegou outro com a seguinte notícia: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho da casa do teu primogênito, filho mais velho. De repente, veio um forte vento do deserto, atingiu com fúria os quatro cantos da casa, que desabou sobre os jovens, e todos eles estão mortos, e eu fui a única pessoa que sobreviveu para lhe contar o ocorrido. O drama de Jó vai aumentando. Perdeu animais, agora perde os seus filhos. O drama vai só aumentando. O sofrimento vai só aumentando e sendo narrado. Versículo 20. Ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida, ajoelhou-se e, encostando o rosto no chão, em sinal de humildade e adoração diante de Deus, e exclamou em oração: nu deixei o ventre da minha mãe, e nu partirei da terra. E Yahvé deu, e Yahvé o tomou, louvado seja o nome do Senhor. A primeira linda declaração de Jó. Diante do sofrimento, ele rasga as vestes, como é da tradição hebreia, ele encosta o rosto no chão. Essa tradição ficou presente por séculos e séculos, e hoje, até hoje, você ainda encontra esse tipo de conduta: rasgar as vestes, se ajoelhar, se colocar com o rosto no chão, em sinal de humildade. Só que Jó foi além disso, ele adorou. E exclamou em oração: eu nu deixei o ventre da minha mãe, eu nasci nu, e nu eu vou partir da terra. Então, se até agora eu tive tudo que Deus me deu, e ele agora permitiu que isso acontecesse, e Yahvé deu, e Yahvé o tomou, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer a você, na introdução e abertura do primeiro capítulo: o nu nós deixamos o ventre de nossa mãe, e nu nós partiremos da terra, e Yahvé nos deu muitas coisas, e Yahvé vai permitir que, ainda que justificados pela fé, muitas coisas não sejam tomadas, mas nós temos que declarar: louvado seja o nome do Senhor. E em todas as suas atitudes, Jó não errou, nem pecou, e também jamais culpou a Deus por revés algum. Olha que beleza! Jamais culpou a Deus por revés algum. Que essa seja a nossa atitude. Ao finalizar esse capítulo, aqui encerro, que nós entendamos isso. Nascemos nus, não tínhamos nada, isso que o texto está dizendo. O Senhor nos permitiu conquistar muita coisa, mas tudo isso vai ficar diferente dos egípcios, os faraós, que queriam levar suas fortunas para o amanhã, ou seja, para depois que eles se levantassem dos mortos. Não, ele tinha clareza. Nasceu sem nada. Vai partir sem nada, tudo vai ficar aqui. Louvado seja o nome do Senhor, mas que isso venha acompanhado do versículo 22. Em todas as suas atitudes, Jó não errou, nem pecou, e também jamais culpou a Deus por revés algum. Que você não erre, em nome de Jesus. Que você não peque, que nós nem erremos e nem pequemos. Que isso aconteça na santidade que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, santidade bíblica que nós vamos espalhar sobre a terra. O Senhor nos chamou para reformar a nação, particularmente reformar a igreja e espalhar santidade bíblica sobre a terra. Para isso, essa santidade, é importante que você não erre, que você não caia em pecado todo dia, toda hora. E, sobretudo, que jamais você culpe a Deus por revés algum. E se ele permitiu que alguma coisa tenha acontecido, a sua atitude seja: o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. E eu não vou culpar a Deus por esse sofrimento ou por revés algum. Olha que espetáculo esse capítulo 1, mas o espetáculo está só começando diante desse livro que é fabuloso. Nós vamos avançar com ele durante dias e dias, pelo menos aí. Um mês e meio, 2 meses, se o Senhor nos permitir. E até aqui o Senhor nos deu 6 anos e 2 meses. Mas se Deus nos tomar nesse período, louvado seja o nome do Senhor. O que importa é que nós espalhemos a santidade bíblica sobre toda a terra. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te faça preparado para lidar com o drama do sofrimento em sua vida, que você compreenda o sofrimento da humanidade no geral, sobretudo em função do pecado original, que você compreenda as teias e as armações do maligno que está diante do Senhor, querendo dizer: olha, Fulano é abençoado, falando de você. Fulano é abençoado e louva o teu nome, porque o Senhor tem dado a ele muitas coisas. Tire dele essas coisas e ele não vai te louvar mais. Que você esteja preparado para não cair nessa teia. Que você esteja preparado para compreender o sofrimento humano, compreender a dramática situação da humanidade em relação ao pecado, posteriormente ao pecado original. Que mesmo justificado pela fé, você aprenda a lidar com o sofrimento, que sempre é inoportuno. Nós não nascemos para isso. O Senhor está preparando uma realidade posterior a essa que não é marcada nem caracterizada pelo sofrimento, mas que você aprenda a compreender, a lidar na sua vida e compreender, lidar na vida de outros com a questão do sofrimento, entendendo todo o drama humano, drama existencial humano do sofrimento. Mas que a sua atitude seja semelhante à de Jó. Que você diga: louvado seja o nome do Senhor, e jamais culpe a Deus por revés algum. Vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai e a presença gloriosa do Espírito Santo seja sobre todos nós, seja sobre todo o povo de Deus. E assim permaneça, hoje e eternamente. Amém.